Daniel capítulo 12, o verso 4. Há um contexto desse versículo. E ninguém pode tirar um versículo do seu contexto e interpretá-lo fora do seu contexto. Mas vai ficar fácil você entender o contexto enquanto a gente lê e medita nessa palavra. O versículo 4 diz: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. É uma palavra de Deus a Daniel, que tinha terminado um jejum de 21 dias, e o anjo que veio da parte do Senhor disse a Daniel: que bom que você perseverou no seu jejum, porque a sua oração, ela foi ouvida desde o início, mas a intensidade da sua oração e do seu jejum nos dias seguintes fizeram com que uma guerra espiritual, uma guerra no mundo espiritual, o príncipe da Pérsia que se levantou fosse vencido. Então eu estou aqui no 21º dia para dizer a você a resposta da sua oração. E a gente vai entendendo que não é só jejuar porque o pastor convocou, ou porque eu não consigo. Não, é por um discernimento. A palavra do Senhor diz assim: existem castas, existem problemas, existem batalhas que nós só vencemos com jejum e oração. E ele perseverou no jejum, e nesse jejum o Senhor enviou seus valentes que venceram as resistências espirituais. E existem resistências espirituais sobre nós, e quando nós nos sensibilizamos ao mundo espiritual, e o jejum faz isso, nós começamos a vencer algumas batalhas pessoais, conjugais, familiares. E é por isso que nós estamos como igreja separando esse tempo de uma semana de jejum e oração. E Daniel fez isso. E o resultado de Daniel foi algo muito forte, porque Deus tinha dado a Daniel uma série de revelações acerca do final dos tempos. Palavras proféticas sobre como o mundo estaria, sobre o anticristo, sobre Israel, sobre todos os aspectos do Apocalipse. E Daniel escreveu essas revelações, essas ministrações que Deus lhe entregou, e temos o livro de Daniel aí. Quando Daniel estava jejuando, ele viu lá: Senhor, mas eu estou vendo aqui também que já é tempo do Senhor libertar o nosso povo. Daniel foi para 21 dias de jejum e oração, e o Senhor diz a ele: encerra as palavras e sela o livro. Pega tudo que você escreveu do que eu disse, todas essas profecias, e é o livro de Daniel. Fecha, sela. Daniel fechou, cerrou, encerrou aquilo ali, selou aquele livro. Significa: não é para agora, guarda esse livro, que eu vou fazer o que é preciso fazer com esse livro a cada tempo. E o livro chegou a nós. E por muitos anos, muitas doutrinas sobre escatologia foram discutidas. E discutidas inflamadamente. Isso parou. Pouquíssimos lugares você vê grandes discussões sobre escatologia. Na verdade, na maioria dos lugares você vê as pessoas completamente ignorantes sobre qualquer assunto de escatologia. Alguns, dependendo da geração, dependendo da idade, nem sabem lá o que realmente Deus diz sobre, seja o 666, seja anticristo. Na verdade, a gente tem uma série de resistências a todas essas coisas. Mas foi isso que Deus disse: sela o livro, fecha. Agora, guarda que muitos o esquadrinharão. Foi o que aconteceu até aqui. E discute, discute, e tenta descobrir, e na maioria das vezes não chegaram a lugar nenhum, e na maioria dos assuntos, até hoje, ninguém chegou à definição de nada. Pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, milenista, amilenista, olha, nada disso foi resolvido, porque o livro continua selado. Mas algumas coisas, a cada estação, Deus está liberando. Eu não preciso correr atrás de descobrir teologicamente, eu só preciso ir vendo alguns sinais que Deus está liberando. E quem revela isso é Pedro, quando ele escreve: olha, como uma pequena candeia no meio da escuridão, assim vai acontecendo com a luz da aurora. eu vou dando discernimento de tudo que está acontecendo à medida que o sol da justiça está chegando. E nós estamos vendo tantas coisas mais claramente, porque está se aproximando o dia da chegada de Jesus Cristo, o sol da justiça. Então já não precisamos de certas discussões teológicas, nós já estamos vendo acontecer. Mas quem não anda no Espírito, não está vendo. Só está vendo politicagem, mídia, discussão, uma série de coisas sociais que assim, a gente às vezes fica indignado e alguns se levantam para indignadamente tentar mudar o mundo. Né? Mas alguns sabem onde tem que estar, num lugar de oração, por conta de tudo que está acontecendo ao redor, inclusive a própria pandemia. Senhor, eu quero ir para o teu altar. Porque eu não quero discutir nada, eu quero me preparar. Então eu quero ser sábio e discernir os sinais. Um deles é o que fecha o versículo. E o saber se multiplicará. O saber se multiplicará. Nós vivemos na era da informação. Nós vivemos na era do conhecimento. Isso é conhecido e nomeado assim. E não um conhecimento qualquer, não um conhecimento também adquirido, mas um conhecimento arquivado e disponibilizado com monetização do conteúdo. O que você vê todos os dias, eu vou ensinar a você como fazer ovo. Você vai, escreve no canal, dá o clique, e alguns têm mesmo, entra, faz o pagamento. Nós nunca vimos tanto ensino disponibilizado, fácil, na palma da mão. Nem na faculdade você precisa ir mais. Você pode fazer online. Nem é EAD, é online. Você nem precisa sair de casa. Tudo que se quiser saber, clica no Google, você tem acesso. Então já se cumpriu essa palavra profética. E o saber se multiplicará. Com um detalhe. E um detalhe estudado por qualquer sociólogo ao redor do mundo. Não é um conhecimento adquirido para formação. É um conhecimento disponibilizado em algum lugar em que você acessa. E ele foi disponibilizado porque ele vai dar lucro financeiro. E você acessa porque você paga. E você só paga porque você sabe que vai te dar lucro financeiro. Se não for dar lucro financeiro, e você pega mesmo os ensinos gratuitos na internet, relacionados a qualquer área da vida, você só vê pessoas acessando assim aos montes, porque vai dar algum lucro emocional, de oportunidades, de questões sociais. Ó, eu quero fazer isso, eu quero. E o conhecimento se multiplicará. Nós não falamos de um desenvolvimento pessoal de conhecimento porque eu me formei, eu estudei, eu me aprofundei, eu me capacitei, mas uma multiplicação de conhecimento que está lá disponibilizado. A universidade perde o valor e perde valor para esses aplicativos, alguns gratuitos, mas geralmente assim, eu vou te mostrar o restante se você fizer a inscrição. Você já entrou neles, né? Uma sociedade de espetáculos. E uma sociedade em que o foco é no melhor desempenho. Eu quero ter um bom desempenho. Não é mais no caráter, nem nos vínculos de família, de igreja, de amizade, vínculos conjugais. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo. Essa é uma realidade e talvez você esteja enfrentando algumas lutas, alguns desafios, sem considerar o contexto. Alguns acham que alguns problemas da igreja são problemas da igreja e saem para outra igreja. Os problemas de uma igreja são os problemas de uma sociedade. Você não vai encontrar nenhum problema em igreja ou na família A, B ou C que não sejam oriundos dos problemas da sociedade, os problemas do ser humano, e fundamentados não em qual tipo de problema ou qual tipo de sociedade, mas na natureza pecaminosa que todos nós carregamos conosco. Isso vai nos ajudando a discernir os problemas pessoais. os problemas locais. Não é o fulano. Tem um contexto, tem um conjunto de coisas que vão nos mostrando como o mundo está hoje, como essa sociedade está hoje. E para isso nós precisamos saber, nós precisamos de entendimento de algumas coisas que são simples, mas que nos norteiam. Uma delas é dividir o tempo da humanidade em três tempos. Primeiro, tradição. Segundo, moderno. E terceiro, pós-moderno. Você não precisa anotar, isso vai estar disponibilizado durante a semana, lá junto com o áudio da mensagem, todo esse esboço, e você tem isso tudo anotado. Eu queria só que você prestasse atenção. Três tempos da história do homem. Tradição, moderno e pós-moderno. Estamos vivendo o tempo pós-moderno. Passamos pelo tempo moderno, e o tempo moderno não diz respeito ao que é atual. Moderno diz respeito a uma estação específica que começou no final do século XIX e entrou por esse século XX afora e traz a uma série de mudanças, de conquistas do homem, da sociedade, que são chamadas de tempo moderno. A tradição é o tempo em que o passado era valorizado, herança paterna, herança familiar, símbolos, valores importantes eram preservados, cuidados, honrados, rituais, cerimônias, honrarias. Pede bênção, meu filho. Bênção, pai. O tempo chamado tradição é o tempo em que eu caminhava a partir daquilo que caminharam comigo até aqui. É um tempo em que as coisas eram lineares, sequenciais, então o filho herdava do pai, o avô transferia para o neto, e assim acontecia. Meus antepassados, meus avós, meus pais, eu, meus filhos, meus netos, o clã, a família, tudo isso envolvido e o valor que isso tinha significava aonde as pessoas iam chegar, família, comunidade, sabedoria, conselho, continuidade. Nós herdamos um pouquinho disso no mundo moderno, lá no talão de cheque. Vinha no seu talão de cheque assim, cliente desde... Desde quando, Kleber? 1930... Não. O fio do bigode. Você conhece essa expressão? O que é que garante isso? Minha palavra. E acabou. Anota aí, Joaquim. Me dá aí, por favor, 1 quilo de farinha. Põe na caderneta. Punha na caderneta. Coisas, elementos da tradição que nós não temos mais. Um dia, começaram a questionar a tradição. Por que que tem que ser assim? Por que que é assim? Nós podemos fazer algo novo, diferente. E um processo mesmo, sincero, de reflexão, foi gerando o que chamamos de tempo moderno. Ou tempo da modernidade. Então, a universidade se desenvolveu, as profissões segmentadas, as especializações, cada coisa no seu devido lugar, a organização das sociedades, a organização do Estado, a organização de cada área da sociedade, de cada família, tudo muito certinho, tudo muito... E aí vem mesmo o porquê tem o cliente desde tanto, porque se ele é um engenheiro, ele vai ser engenheiro lá na Manesma até morrer. Não, até se aposentar. Não tem esse negócio de ficar trocando, não tem esse negócio de ficar mudando, é tudo muito definido. E, na verdade, esse tempo chamado moderno se estabelece por conta da razão. O homem abandona não só a tradição, mas, sobretudo, a instrução da palavra de Deus e diz, quem manda agora é a razão. E porque eu quero racionalmente organizar todas as coisas, minha vida vai ser toda segmentadinha, toda certinha, tudo previsto, tudo determinado. E nós sabemos onde chegamos como sociedade. E entramos agora nesse tempo chamado pós-moderno, em que a razão não só prevalece, mas ela perde o sentido. A universidade já não tem mais valor, o conhecimento já não tem mais valor, a formação já não tem mais valor. Se eu precisar, eu sei qual aplicativo eu uso, eu entro, pago e acesso. Pronto. Eu não preciso me gastar, eu não preciso me esforçar, eu não preciso dar os meus anos aqui, eu não preciso ter um vínculo, eu posso mudar, eu vou para onde quiser, eu vou para onde importa, eu vou para onde é conveniente, eu faço o que é conveniente. Esse é o tempo chamado pós-moderno, com algumas características que eu e você precisamos saber. Porque senão nós vamos sentir, pensar e decidir acerca das coisas da nossa vida de forma equivocada. O tempo pós-moderno é o caos da insegurança, da falta de identidade pessoal e coletiva. É a globalização que trouxe um mundo de vantagens, mas está cobrando um preço elevadíssimo de instabilidades, de busca pelo novo, de busca pelo que é estético, de busca por aquilo que me apraz instantaneamente, mesmo que para isso eu precise abrir mão. Precisa abrir mão dos vínculos, daquilo que era segurança da tradição. Então a gente vivia na rua, à esquina, 18 horas, 20 horas, os meninos jogando bola lá na quadra, lá na praça, a porta aberta. E era, por quê? Os vizinhos estavam todos atentos. Tinha a tradição da vizinhança. Tinha a tradição de que, ó, quem chegou? Chegou um estranho na cidade. Tem alguém estranho, alguma coisa estranha acontecendo no bairro. E você tinha a segurança de que a tradição ou as tradições em conjunto traziam para nós como sociedade. Hoje você e eu não temos isso mais. Pelo contrário, como Paulo diz a Timóteo, nós desconfiamos de todos os contratos, de todos que assinam o contrato, de tudo que é dito, de tudo que é feito. A busca pela estética se tornou a marca desta estação do pós-moderno, enquanto no moderno a razão, a eloquência daquilo que é científico predominava, hoje não importa o que é científico, não importa nem o que é verdade, importa o que é estética, o que é bonito. E nós fomos vivendo essas mudanças, essas transformações. E nós, não pela reflexão, como aconteceu para o moderno, mas por um rompimento. Por isso, a palavra ruptura, você vai ouvi-la em todos os ambientes. É uma das palavras-chave desse tempo chamado pós-modernidade. Ruptura. Eu preciso romper. Eu preciso romper. Eu preciso inovar. Eu preciso fazer algo novo. Podemos dizer que o pós-moderno é um movimento, começou, já disse, lá no início do século XX, caracterizado por ceticismo, subjetivismo e relativismo. E entramos agora no século XXI com essa intensidade de aquilo que era moderno, agora é questionado. Aquilo que restava da tradição, agora vai ser enterrado. E a razão não é mais alicerce para nada, mas aquilo que me apraz aos olhos. Aquilo que é moda, aquilo que é estético. A verdade não importa mais. Aliás, verdade não existe. Ela é algo relativo. Ela é algo, cada um tem a sua. As ideologias se tornam as plataformas para qualquer movimento pessoal, familiar, social, político e comercial. As empresas buscam uma ideologia para publicar essa ideologia e dizer assim, compre conosco porque nós temos esta ideologia. E eu e você, como bobinhos, vamos caindo nisso e vamos entrando nisso e vamos assim, aí a gente chega domingo no culto, ah, Senhor, me abençoa, ah, Senhor, está tão difícil, ah, eu não sei, eu nem vou mais ao auditório, não precisa, né? Tem culto na internet. E a gente não presta atenção que nós estamos mergulhados na palavra profética, no cumprimento daqueles aspectos mais terríveis da palavra profética, e a gente não se desperta. Deuteronômio, Deus havia deixado um texto, capítulo 19, verso 14, não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuíres. Se chamamos de tradição, e se os homens da pós-modernidade estão odiando a palavra tradição, e junto com ela usam muito conservador, qualquer um de nós que quisermos avançar em alguma coisa para esta vida e para a eternidade, vamos ter que resgatar algumas tradições. Não é difícil, não é problemático, não dói, só exige uma disposição. Eu não quero embarcar na ideologia desse século, eu quero resgatar. E não vai ser na força do meu braço, não vai ser num conjunto de regras que a igreja vai determinar. Não vai ser num conjunto de dogmas que a gente vai priorizar aqui na nossa família. Não, vai ser no altar de Deus, movido pelo Espírito Santo. Eu quero isso, Senhor. Porque eu não quero resgatar tradições humanas, mas eu quero resgatar os marcos que o Senhor deixou para nós. Provérbios, Salomão escreve no Provérbios 22, verso 28, não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Se o tempo da tradição era exatamente cuidar daquilo que vínhamos recebendo de geração em geração, nós já sabemos que o tempo moderno em que essa tradição foi questionada e derrubada não funcionou. Por mais que estejamos no topo da excelência da tecnologia, da riqueza, nós como sociedade estamos com menos amor, com menos fé, com menos vínculos, com menos palavra, com menos descanso, com menos quietude, com menos deleites, com menos festas genuínas. Nós temos cerimônias, nós temos eventos, mas festas genuínas? Sentar à mesa com amigos e jogar conversa fora e papear e gostar de estar um com o outro. Ah, isso não tem mais tempo, Senhor. O cristianismo, irmão, é o único modo de vida em Cristo que resgata os valores eternos de Deus. Viver o cristianismo, viver a vida de Cristo, é o único modo de vida que nos assegura não sermos ideologistas batalhando pela bandeira de resgatar conservadores aquilo que a gente sempre teve. Não, não é isso. Mas é pelo Espírito Santo, no cristianismo, guiados por Ele, resgatarmos os valores do reino de Deus. A palavra do Senhor diz em Efésios, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, dê a mão a quem está ao seu lado aí. Se é uma pessoa que você não tem, não é da sua família, é melhor você manter a distância. Mas se é alguém que você pode, se você pode, dê a mão. Se você não pode, imagine-se dando a mão a alguém. E se você pode, olha, entrelace os dedos. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, somos um corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. É uma decisão minha e sua. Enquanto a multiplicação do conhecimento tornou todos nós membros de Laodiceia, cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu mundinho, cada um tem o seu universo. Me desculpem. A fragmentação da identidade, a fragmentação das emoções, dos sentimentos, dos projetos, cada um por si. Eu não quero isso. Eu quero andar em amor. Juntas e ligamentos no corpo de Cristo, onde cada um, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação do corpo em amor. Eu quero isso para mim, eu quero isso para o meu casamento, eu quero isso para a minha família, eu quero isso para a igreja local, eu quero isso para a igreja de Cristo em Belo Horizonte, eu quero isso para a igreja de Cristo no mundo, eu quero isso, Senhor, e eu sei que eu tenho que lutar por isso, porque todos os dias a iniquidade que nos cerca vai trabalhando para esfriar o amor, para esfriar a fé, para roubar a visão. Senhor, eu quero esse discernimento do Teu Espírito. Se você quiser soltar, pode soltar. A vida cristã cotidiana, na interdependência completa do corpo de Cristo. O corpo de Cristo expresso na igreja local. É a única forma de vivermos o evangelho pleno. Salvos do governo de Mamon e do governo do anticristo. Eu quero deixar registrado, porque eu tenho certeza que ou durante o tempo que ainda estivermos aqui, ou se a igreja subir a qualquer momento, esse vídeo pode, talvez fique disponibilizado para quem vai assistir. Então eu quero dizer, aqueles que vão subir, aqueles que não estarão debaixo do governo do anticristo, sofrendo tudo que vai acontecer nesse mundo sem Cristo, sem o Espírito Santo, sem a igreja, aqueles que vão caminhar, são as pessoas que hoje, mesmo dentro da igreja, estão desatentas, estão ao sabor do vento, já caíram nesse sistema. Conhecimento se multiplicando, e eu só quero conhecimento, que aquilo que me traz dinheiro, aquilo que gera dinheiro, é dinheiro, é mamon. Eu não quero estar debaixo do governo de mamon, nem do governo do anticristo. Isso não é um medo para eu fazer uma oração, vamos fazer uma reza forte, vamos assim, uma campanha de oração, meu Deus do céu, oh, meu Deus, não. Isso é uma discernimento e sabedoria no altar do Senhor. Eu estou entendendo a porção do livro que o Senhor está abrindo para mim. O Senhor mandou Daniel selar, mas o teu espírito está abrindo para mim. Eu estou tendo discernimento do tempo que estou vivendo e de como eu não posso viver e das mudanças que só eu vou poder operar na minha vida. E eu quero, Senhor, essa vida de completa interdependência do corpo de Cristo na vida da igreja local. Eu quero isso. Nós estamos finalizando. Eu só quero que você revise comigo sobre o pós-moderno. Estamos vivendo uma estação chamada pós-modernidade. Existem sociólogos que não conseguem adotar esse termo, porque eles dizem que, na verdade, nós estamos vivendo uma extensão do moderno, com inúmeras distorções, com inúmeras variações. Não importa o título que dão, estamos vivendo uma estação prevista pela palavra do Senhor, em que o Senhor diz algumas coisas específicas sobre como os homens seriam nesses tempos. E nós podemos resumir tudo isso numa palavrinha. E eu vou citá-la aqui. Mas eu queria citar algumas palavras que nos fazem rever ou revisar tudo que você está ouvindo sobre o tempo que estamos vivendo. E o propósito não é eu te ensinar alguma coisa de sociologia. O propósito é que eu e você estejamos despertados, atentos, sensíveis e não bobos, manipulados, seguindo religião, seguindo misticismozinhos evangélicos ou seguindo o que a moda dita, o que o mundo diz. Então, eu e você precisamos entender, o mundo que estamos vivendo não é a igreja nem a sua família, não é a sua empresa específica, é o mundo que estamos vivendo, é um mundo de conflitos, de confronto, de desconstrução, de incredulidade generalizada, de total independência, que na verdade leva ao isolacionismo. É um mundo em que a verdade está relativizada e, na verdade, todas as universidades estão pregando para os nossos filhos que a verdade não existe. Cada um tem a sua. É um mundo de espetáculo. Nós queremos ver fotos, nós queremos ver vídeos legais, nós queremos ver coisas bonitas, nós queremos ver coisas instagramáveis, nós não queremos ver nada assim meio feio, nós queremos estética, nós queremos imagens. É um mundo, um universo, uma estação do comércio do conhecimento, é um universo da moda, é um universo do subjetivismo. Tudo é subjetivo, tudo é uma discussão de ideologias. Eu acho, mas eu penso, mas eu também acho, né? E você entrega alguma coisa para alguém, ele não avalia aquilo, ele entrega o que ele tem. Você publica alguma coisa, ele não dá atenção ao que você publica. Ele publica para você ver o que ele publica. Nós estamos vivendo assim, até mesmo com relação à palavra do Senhor, aquilo que é publicado, o outro diz assim, mas eu também publiquei uma coisa, eu também tenho uma coisa. E nós vamos vivendo esse tempo de subjetivismo, de relativismo. Por isso você vê muita discussão sobre o que está se pregando na internet, em que deixa cada crente, assim, livre, leve, para dizer, não, o Senhor me compreende. Não, isso não é pecado. Não, isso é possível. Não, o Senhor me entende. Não, eu não penso assim. Não, eu não sigo tal doutrina. É o relativismo. Também o reacionismo. Eu quero me levantar. É a fragmentação. Nós estamos vendo muita gente deprimida, nós estamos vendo muita gente que não sabe quem é, estamos vendo muita gente dodói, cheia de depressãozinha, cheia de coisinha, porque não tem uma identidade consolidada, tem uma identidade fragmentada. Quando vê uma foto lá no Instagram do outro, fala assim, ai, eu não tenho, ai, eu não posso, ai, só eu que não, e aí, nunca tem uma identidade firmada no Senhor. Essa é a realidade desse tempo. É um tempo de pluralidade, não a pluralidade benéfica em que cada um, segundo o dom que recebeu do Senhor, coopera e o corpo vai crescendo. Não, é a pluralidade em cada um quer o seu, cada um tem o seu. É um tempo de ideologias. E por última palavra, é um tempo de Laodiceia. Tudo o que eu estou dizendo aqui resume-se em uma palavra já prevista pelo Senhor através do apóstolo João. Esse é o tempo de Laodiceia. Bem, agora que eu vou entrar na mensagem, porque hoje é o dia dos pais. Essa foi uma introdução para você entender o que eu quero ministrar sobre o dia dos pais. E nós vamos ministrar aos pais, mais do que isso, nós vamos ministrar às famílias. Entendendo as palavras do pós-moderno, entendendo esse contexto todo, se o que vinha da tradição foi confrontado na modernidade e substituído por razão, no pós-moderno, o que porventura sobrou de tradição vai ser enterrado. É por isso que os movimentos sociais que estão relacionados a todas as áreas da sociedade estão trabalhando intensamente contra a família, para destruir a família. Não é um caso isolado, não é um assunto à parte dos outros assuntos. Diz respeito ao tempo pós-moderno, à sociedade que vivemos, à aproximação do anticristo. Por isso que estão trabalhando para enterrar família. Por isso que estão trabalhando contra tudo que diz respeito a patriarcado. Então, para conseguir razão para enterrar uma tradição, definiram que patriarcado é um sistema social que vem da cultura antiga, em que os homens heterossexuais, em especial brancos, têm a primazia e mandam em tudo. Essa é a definição de patriarcado. Então, baixa o patriarcado. Acabe com esse negócio de uma sociedade patriarcal. É uma forma sutil do maligno tentar dar a volta e acertar alguns pelas costas, porque se ele não consegue dizer ao mundo que Deus, que é o Pai, não só inspiração, não só modelo, mas a fonte de uma figura eterna chamada Pai. Se ele não pode atacar a Deus, se ele não pode nem chegar perto e fazer qualquer dano ao Senhor nosso Deus e seu reino, então ele afeta o homem. Porque o homem é a coroa da criação, é a menina dos olhos de Deus. E quando ele afeta o filho que sai do palácio, ele afeta o rei que está no palácio. E se ele destrói o modelo de pai que Deus colocou na terra, ele trabalha contra o Pai Eterno. Não é só uma ideologia. E você está sendo ensinado a olhar mais amplamente. Não ser místico, não ser misterioso, não ser assim, só cercado no seu guetozinho e adeus, Deus, Deus, não, não. Eu quero entendimento, Senhor, porque esse posicionamento só eu posso tomar. Então, o que acontece nessa sociedade pós-moderna, em que não só estão enterrando o que havia de razão, em troca pela estética, pela beleza e pelo dinheiro, como estão enterrando tudo que porventura sobrou. Você não vai ter nem mais o cheque, muito menos um cheque escrito desde 1968. Isso realmente não tem importância. Mas todas as demais coisas têm importância. Quem é seu pai? Ah, meu pai. Quem é sua família? Ih, família? Não. Quem são seus vínculos? Vínculos? Não, eu cheguei aqui agora. E na hora que eu ganhar o que eu quero, eu saio, eu vou para outra. Quem são seus amigos? Ah, ninguém é amigo, não. A gente só é amigo na balada. Quem come sal com você? Não, eu não como sal. Quem anda 2 milhas com você? Não, eu vou de carro. Faço online. Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Biblicamente, o pai é o sacerdote. Aquele que é o cabeça, canal por onde Deus se revela como pai. Foi um testemunho dado aqui. Ele, meu pai, é quem me inspira a pensar em Deus. Nós não somos perfeitos, nós erramos, mas nós podemos ser canais de Deus para esta sociedade como pais, para os nossos filhos como pais. E eu quero abraçar meus filhos e beijá-los e dizer: me perdoa em tudo que eu tenho falhado como pai, mas eu quero ser cada dia mais um pai cheio do Espírito Santo. Feche os teus olhos. Honrar os pais nesse dia representa honrar a Deus, seguir a Deus, viver nele, viver para ele, resgatar os valores do reino, reabrir os canais de bênção pelo sacerdócio no lar, derramar o coração diante de Deus pela família, pelos filhos, netos, pela sociedade. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou.